olhando o céu. Lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar. A dupla Vitor e Léo, a mais tocada no Central do Sertanejo durante toda essa semana, O Tempo Não Apaga. Segunda mais tocada, Lucas Luco, Mozão e Leonardo. Pega aí o Leva Pra Você. Passou também Eduardo Costa, Cristiano Araújo, César Menotti, Fabiano. É o Central do Sertanejo que tá indo nessa sexta-feira, né? Finalzão de semana, tudo de bom pra você. Curta bastante com os amigos, com a família, descanse, né? Muita gente aí sabadão já não trabalha, né mesmo? Sexta-feira engatando aí no feriado, que maravilha! Eu tô indo nessa, finalzão de semana, tudo de bom. Se beber não dirija, se dirigir não beba. Muita paz, muita saúde pra todo mundo. Segunda-feira tem mais Central do Sertanejo. Gente, tô indo nessa. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Beijo pra todo mundo. Valeu! Central do Sertanejo.